Agora é geral, mais explícito que antes, mas não me leve a mal. MC Ed, sou um cara de sorte, quantidade não, qualidade é meu forte. Acontece cada coisa nesse lugar, só quem frequenta ou já foi, prestou atenção, pode explicar os documentos, por favor. Se for menor, sinto muito, dançou. Situações esquisitas, gozadas, já ouvi, presenciei. Na suíte ao lado, um grito alucinado. Você! A camareira passa reclamando do lado de fora. Não aguento mais sangue no lençol, usarei luvas a partir de agora. Na porta um aviso instrutivo aos nossos queridos hóspedes, grátis preservativo. Espelho na parede, espelho no teto, espelho no chão. Cama redonda, travesseiro em forma de coração. Claro que não pode faltar um filminho, pornô esperto à meia luz. É hora de chegar mais perto. Com a gatinha do lado agora é só alegria. Estar com ela no motel é tudo que eu queria. Meu docinho, favo de mel, vou te levar pro motel. Meu docinho, favo de mel, vou te levar pro motel. Meu docinho, favo de mel, vou te levar pro motel. Meu docinho, favo de mel. Pirulito toca no rádio só pra sacanear. O grande lance é esse mesmo, não adianta chiar. Ninguém deu massagem, deixa a toalha no jeito. No meu caso, um cigarrinho é perfeito. Coca-Cola com limão e gelo melhora o clima. Deitado em pé, por baixo ou por cima, numa boa, sem perder a calma. Relax, DJ Easy, entre na sauna. Aroma afrodisíaco excita e leva à loucura. Abraçando a gatinha por trás, segurando pela cintura. Da minha mente não sai essa imagem. Fish, o rei da sacanagem. Se achar a ideia absurda e sem fundamento, sinto muito, meu velho, seu problema é funcionamento. Deixo o preconceito de lado, faço o convite. Educadamente espere pintar um crime e vá em frente. No horário local marcado, não chegue atrasado. Não dê motivo pra ser descartado. Põe essa noite em um jantar à luz de velas, peça um coquetel e termine a noite num hotel, meu irmão. Meu docinho, favo de mel, vou te levar pro motel. Meu docinho, favo de mel, vou te levar pro motel. Meu docinho, favo de mel, vou te levar pro motel. Meu docinho, favo de mel. Fuck.